about the my time to rise to my fuckers and me. O mundo eu digo que sem cabeça ao migo és uma canga de brada. Hipocrisia e cinismo, gentilismo, disse tanto ao vidro, me livrar do fundo. Aproveita a oportunidade para a questão ser verdade. És uma cabra de cuidado. Será que consegues ver a tua buraca, oh papo?